Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os druidas reunidos na Orla da Floresta com várias propostas do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, especialmente sons das décadas de 1960 e 1970, e começámos precisamente na década de 60, em 1968, com os Doors. Wintertime Love é um dos temas que podemos encontrar em Waiting for the Sun, o registro que saiu em julho de 1968, o terceiro álbum dos Doors, e na verdade o único álbum dos Doors a chegar ao topo da tabela da Billboard no Estados Unidos, ocupar então a primeira posição. Pela mesma editora dos Doors, a Elektra, também saiu o terceiro disco dos Love, o álbum Forever Changes, o mais aplaudido no percurso dos Love de Arthur Lee, saiu em novembro de 1967, é um dos discos fundamentais do psicadelismo de finais dos anos 60. Vamos ouvir o tema Old Man. Estes são os Love em Forever Changes, de 1967. I know the old man would laugh He spoke of love's sweeter days, and in his eloquent way, I think he was speaking of you. You are so lovely, you didn't have to say a thing, but I remember that old man telling me he'd seen the light. Gave me a small brown leather book, insisted that he was right. I only heard him slightly till I heard you whispering. Took you up all in my arms. Dear old man, wise old man, fine old man now. Each night I meant to say I missed her through the day, but I forget it. I never said it. I passed the flower shop. Lord knows I meant to stop, but I'd say tomorrow. Perhaps tomorrow. Tomorrow there'll be time. There'll always be another spring. Time to make her laughter ring. Time to give her everything. Oh, my Angelica, my Angelica. You never knew so much I always meant to say and do for you, for you. And then the cold winds came, and when I spoke her name and felt her near me, she couldn't hear me. The shadow had been cast, too many springs had passed for Angelica. Angelica. Now in my solitude, I tend the flowers that I buy. As they slowly fade and die, watered by the tears I cry for my Angelica. My Angelica. You never knew so much I always meant to say and do for you, for you. Angelica. A Floresta Encantada, primeiro os Love, em 1967, no registro Forever Changes, escutámos o tema Old Man. Entretanto, fomos para o álbum de estreia de Scott Walker, depois do seu trabalho com os Walker Brothers. Scott Walker também se lançou a solo, aliás, o álbum Scott, de 1967, sai apenas 6 meses depois do terceiro álbum dos Walker Brothers, Images, e é lá neste registro de Scott Walker que encontramos a faixa Angélica, que na verdade resume muito do som que encontramos no álbum Scott de 1967. É música pop, mas com arranjos sumptuosos, como deu para perceber nestes últimos minutos. Avançamos agora para 1970. Foi em janeiro de 1970 que saiu o álbum de estreia a solo de Syd Barrett. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand. Till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I love still. I cried in my mind where I stand behind the beauty of those in her eyes. She was long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand, till no one understand why for so long she'd been gone. And I borrowed a page from a leopard's cage, and I prowled in the evening sun's blaze. Her head lifted high to the light in the sky, the opening dawn. Long gone, long, long gone. She was gone, gone. The bigger they come, the larger her hand, till no one understand why for so long she'd been gone. And I stood very still by the windowsill, and I wondered for those I loved still. Cried in my mind where I stand behind the beauty of those in her eyes. She was long gone, long, long gone. Long Gone, de Syd Barrett, um tema que podemos encontrar em The Madcap Laughs, de 1970, saiu mesmo no início desse ano, um registro que começou a ser trabalhado logo após a saída de Syd Barrett dos Pink Floyd, em abril de 1968. No entanto, foi um álbum muito moroso, também pelo estado de espírito muito errático por parte de Syd Barrett, e um álbum que teve uma série de produtores, incluindo elementos dos Pink Floyd, como é o caso de David Gilmour e Roger Waters. Entre os músicos convidados, por exemplo, elementos da banda antiga de David Gilmour, os Jokers Wild, e também alguns músicos dos Soft Machine, como Mike Rutledge, Hugh Hopper ou Robert Wyatt, que toca bateria num par de temas deste registro, então, de Syd Barrett, o diamante louco dos Pink Floyd, que felizmente ainda nos deixou 2 álbuns a solo. E falávamos dos Soft Machine, porque não seguirmos para um dos discos mais emblemáticos desta banda, que marcou também o psicadelismo britânico em finais dos anos 60, o álbum Third, lançado em 1970, em junho de 1970. 1970, um álbum duplo com apenas 4 faixas, temas compostos por cada elemento de Soft Machine, neste caso 2 músicas compostas por Mike Rutledge, uma por Hugh Hopper e outra por Robert Wyatt, um álbum marcante pelos seus temas muito longos, são apenas 4 músicas divididas por 2 discos em vinil, um álbum também marcante pelo cruzamento que faz do rock com o jazz, e, aliás, um dos primeiros momentos daquilo a que se veio apelidar durante a década de 1970 de jazz fusão. Vamos ficar com um tema, na verdade, longo, é uma composição de Robert Wyatt, tem 19 minutos e chama-se Moon in June, e é um dos momentos também mais celebrados deste registro de Soft Machine, o terceiro lançado no verão de 1970. I'm in a dilemma between what I need and what I just want. Between your thighs I feel a vexation. How long can I resist the temptation? Thank you. É um dos temas mais aplaudidos de Third, de Soft Machine, disco lançado em 1970. Escutámos Moon in June, 19 minutos desta composição de Robert Wyatt, e onde também se pode resumir o som que podemos encontrar neste disco. Há aqui o cruzamento entre aquilo que é o rock e o rock psicadélico com o jazz. Há também uma série de experiências, e inclusive experiências de eletrónica e manipulação de fita. É um álbum que vale a pena escutar no seu todo, apesar dos temas muito longos que podemos encontrar neste registro. Moon in June, então, de Soft Machine, um tema escrito por Robert Wyatt nestes últimos minutos na Floresta Encantada. E agora o momento Zuviseva Zappa. E hoje, no momento Zuviseva Zappa, em que tentamos uma vez por semana passar canções de Frank Zappa, vamos até 1968, até ao terceiro disco de Zappa com os Mothers of Invention, We Are Only In It For The Money, um disco que faz aqui uma sátira não só à política norte-americana, mas também à contracultura hippie, faz também uma sátira aos próprios Beatles, logo pela capa em que Frank Zappa tenta reproduzir de uma certa maneira a capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Há toda essa crítica de forma satírica por parte de Frank Zappa, da comédia que já conhecemos de Frank Zappa, especialmente nas últimas semanas de Floresta Encantada, em que nos embrenhamos cada vez mais naquilo que é então a música de Zappa. Vamos ouvir uma das canções mais curtas deste registro, em que os temas na verdade estão quase todos interligados. Vamos escutar Let's Make the Water Turn Black. É Frank Zappa e os Mothers of Invention, em 1968, no registro We Are Only In It For The Money. Now believe me when I tell you that my song is really true. I want everyone to listen and believe. It's about some little people from a long time ago, and all the things the neighbors didn't know. Early in the morning, Daddy Dinky went to work, selling lamps and chairs to San Bernardino Squares. And I still remember Mama with her apron and her pad, feeding all the boys at its cafe, whizzing and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie saves his noomies on a window in his room, a marvel to be seen, dysentery green. While Kenny and his buddies had a game out in the back, let's make the water turn black. We see them after school in a world of their own. To some it might seem creepy what they do. The neighbors on the right sat and watched them every night. I'll bet you'd do the same if they was you. Whizzing and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's taking pills. Oh, how they yearn to see a bomber burn. Color flashing, thunder crashing, dynamite machine. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Zuvi Zeva Zara. Seem to take all the room. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com o momento Zuvi Zeva Zappa. Estivemos em 1968 com Frank Zappa e os Mothers of Invention, Let's Make the Water Turn Black. Entretanto, passagem pela Floresta Encantada por parte dos britânicos The Groundhogs, com a faixa The Grey Maze. Os Groundhogs, uma banda, como disse, britânica, são ingleses, formados em 1963, muito próximos de um género de som mais ligado ao blues e com inspiração norte-americana, do blues do Mississippi. A evolução da banda vai acontecendo em meados dos anos 60, também início dos anos 70, com a banda a colocar dentro do seu som motivos mais psicadélicos, também mais pesados e também mais progressivos. Estivemos num disco lançado em 1972, Who Will Save the World, um álbum marcante desde logo pela sua capa, em que a banda convidou o artista de comics de banda desenhada Neil Adams, que é reconhecido por comics do Batman ou do Lanterna Verde, e neste disco dos Groundhogs, The Mighty Groundhogs, como surge na capa meio em BD, com a banda quase em modo super-herói, escutar a faixa da Grey Maze, que é, na verdade, o tema que encerra o disco dos Mighty Groundhogs, a banda constituída por Tony McPhee, Peter Cruikshank e Ken Putelsnik, os três Groundhogs, então, a passarem pela Floresta Encantada desta semana. E estamos quase no fim do programa. Para o final fica a banda de Alice Cooper, Alice Cooper Band ou Alice Cooper Group, antes de ficar só o seu membro principal, o frontman, o vocalista Alice Cooper. A banda, formada em 1964, lançou uma série de discos até 1975, incluindo aquele que hoje está então em destaque na Floresta Encantada, o álbum conceptual Schools Out. Fica a faixa Grand Finale, é um tema instrumental que revela também todo o poder dos músicos que acompanhavam Alice Cooper, para além de alguns convidados, como por exemplo Bob Ezrin nos teclados, ele que se tornou um nome muito popular já no final da década de 1970, quando ajudou a produzir, por exemplo, o álbum The Wall de Pink Floyd. É um tema muito ritmado, com uma série de sintetizadores e teclados aqui pelo meio, também secção de sopros, sem a voz de Alice Cooper, num disco todo ele conceptual e que arranca com a faixa Schools Out, um dos maiores sucessos deste período por parte de Alice Cooper e que, na verdade, colocou Alice Cooper no mapa do rock mais pesado e glam a sair dos Estados Unidos da América. Grand Finale, a fechar então a Floresta Encantada desta semana, Alice Cooper em 1972.